toque, toque chegou. Chegou pra balar, chegou pra sacudir. Castelo balançar, derrubar o PV. Quando a gente chegar, toque, toque chegou. Chegou pra balar, chegou pra sacudir. Castelo balançar, derrubar o PV. Quando a gente chegar, eu sou Saramô em todo lugar. Eu sou Saramô. Vou cantar pra você se ligar, maior do Ceará.